Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Thank God! Live long and prosper. Bem-vindos a Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações super poderosas, queridos ouvintes. Aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 17º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. Neste episódio, eu trouxe mais um convidado. Eu já tô ficando especialista nisso, eu tô trazendo um convidado todos os episódios, tô gostando dessa brincadeira. E dessa vez é um grande querido amigo que vocês, se já ouvem o Paranerd há algum tempo, já conhecem. É Felipe Fonseca! Fala aí, Felipe! Olá, meu caro nerd, olá, caros ouvintes. É um prazer estar aqui de novo, né? E como falávamos agora há pouco, já fazia um tempinho que eu não participava, então muito bacana estar de volta aqui. Até porque a gente, no outro podcast, né, lá do JC, faz tempo que a gente não se encontra também, né? É, eu tava já com saudade de você, querido. É, pois é. Então, maravilha, vamos falar de super-heróis aí. Fala então, já que você já adiantou o assunto, agora eu vou falá-lo de vez. Nós agora vamos falar sobre uns... podemos chamar de subgênero, que recentemente está tendo muita força no cinema, que são os filmes de super-heróis. Porém, antes de falarmos desse assunto, vamos ao nosso já famoso momento Jabazex. Felipe Fonseca, meu muito caro e querido amigo, ainda tem o seu famoso blog, só que ele deixou de ser o Pensão Renata, não é verdade? Pois é, depois de alguns anos com esse nome, eu decidi mudar para site do Fonseca, auto-explicativo. Uhum. E porque o endereço é site do Fonseca, então eu achei que melhor descomplicar, né? Então é site do Fonseca.blogspot.com e é o nome do site. É que já era o endereço do site esse, né? Exatamente. É porque no meu antigo blog, eu tinha conseguido, né? Pensão Inata, era um zip.net, né? Uhum. Mas quando eu fui pro Blogspot eu não consegui, mas eu mantive o nome. Mas aí eu achei melhor mudar pra ficar o mesmo nome, né, do endereço. Ok, ok. E para quem não sabe, Felipe é formado em cinema. É um cara que manja muito, mas muito de cinema, principalmente. Mas ele também tem alguns, vamos dizer, prazeres secretos, né? Gosta de concursos de Miss. Pô, Neto, você vai me revelar agora os prazeres secretos? Ah, mas são prazeres nem tão secretos, porque todo mundo que acessa teu blog conhece. Você gosta de Miss, você gosta de informações em geral, música. Você é um cara bem heterogêneo, vamos assim dizer. É, eu sou o único eclético de verdade que eu conheço. Bom... você que já não tem acompanhado o Paranerd há algum tempo, não deve saber disso ainda, mas eu agora tenho feito uma pergunta inicial para os meus convidados. E apesar de você ser essa já ser a terceira participação tua no Paranerd, eu vou fazer a pergunta a você assim mesmo. Felipe Fonseca Pinto e Silva, você é nerd, geek ou normal? Eu sou nerd. E o que que te... classifica como nerd? Por que que você se acha um nerd? Olha, pelos meus gostos, né? Eu acho que quem gosta muito de cinema e de uma maneira mais geral, né? Não daquela maneira chata, né? Não daquela maneira pseudoculta, né? Quem gosta de tudo, né? Inclusive dos pseudocultos. Filme de super-heróis que vamos falar aqui, né? Quem gosta muito, quem é muito empolgado. Eu acho que uma característica do nerd é ser empolgado, né? Não necessariamente extrovertido, né? Porque tem muito nerd que é, né, mais introvertido, mas é empolgado, né? Se empolga assim, com as coisas. Então eu sou muito empolgado com muita coisa. E gosto muito de coisas do domínio nerd, né? Muito de coisas relacionadas à internet, tecnologia, quadrinhos, videogame. Então, juntando tudo isso, né? Esse conjunto da obra, eu acho que faz de mim um nerd. Muito bem, muito bem. E essa, inclusive, esse seu gosto pelo cinema, essa sua cultura cinematográfica foi o principal motivo de eu trazê-lo aqui para este para a Nerd especificamente. Apesar de pô, que eu acho que tem que fazer meus superpoderes, pô. Ah, não, mas você tem o poder de saber tudo sobre cinema. Ué, ué, ué. E eu vou tava pela super força. Eu vou inclusive botar este seu superpoder à prova daqui a pouquinho, depois dos e-mails do Curioso Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá. Muito bem, antes da leitura dos e-mails propriamente ditos a respeito do episódio 16 do Paranerdia sobre desenhos dos anos 80, vamos aos já famosos recadinhos. O primeiro deles, se você é nosso ouvinte via feeds do iTunes, lembre-se sempre que este podcast é parte do blog Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.blogspot.com. Acessem o blog, acessem o conteúdo deste post com os comentários e os links relacionados, mas também acessem os outros posts que eu coloco lá no blog. São sempre vídeos e textos muito divertidos de serem lidos e assistidos. Outro recado: caso você queira mandar uma bronca, fazer uma reclamação, corrigir esse seu amigo Nerdmaster, ou também dar parabéns, mandar sugestões de pautas para futuros para nerds, o e-mail de contato é castparanerdia@gmail.com. Mensagens de voz também são bem-vindas. Pode gravar a sua voz através de qualquer aparelho de MP3, MP4, MP qualquer coisa e anexar a um e-mail para o programa. Outro recado, o Paranerdia ainda possui links do Submarino. Quando você resolver comprar no Submarino, se você é fã deste seu amigo Nerdmaster, faça a compra através de um link do Paranerdia. Você pode comprar qualquer coisa no Submarino via link do Paranerdia, que isso reverterá em uma pequena porcentagem para mim. Com isso, eu vou tentar conseguir essa bagaça dessa ideia de votar o Paranerdia como .com.br. Quem sabe eu já não consigo isso para esse ano que vem agora. Vamos torcer. Vamos à leitura dos e-mails agora. O primeiro e-mail que eu recebi foi de David Lúcio, que no Twitter atende como DavidDVDL. Ele diz o seguinte: olá, grande Nerdmaster, aqui quem escreve é o David de Lúcio, tenho 29 anos e moro em São Paulo. No Twitter e no Intense Debate eu sou o DavidDVDL. Primeiramente gostaria de dar os parabéns pelo excelente Paranerd. Assim que eu vi o tema me interessei na hora. Queria dividir que a primeira vez que eu ouvi falar do Nerdmaster foi quando pesquisava no Google sobre o desenho Caverna do Dragão e consequentemente conheci o BJC através do post Séries Animadas Clássicas que Nunca Foram Lançadas em DVD no Brasil, post esse assinado pelo Nerdmaster. E é exatamente esse desenho que senti falta de ser comentado. Meu desenho favorito da década, envolto em vários mistérios e teorias conspiratórias. Bom, David, o negócio é o seguinte, realmente a gente não falou nada de Caverna do Dragão, porque eu particularmente gostaria de fazer, de repente, um Paranerdia só sobre o Caverna do Dragão, mas também tem muitos outros desenhos da década de 80 que a gente não chegou a comentar nesse cast. E eu mesmo no cast falei que a gente ainda vai fazer pelo menos mais uns dois casts sobre desenhos daquela época. Então não se preocupe que ainda virá. Dos desenhos comentados no Paranerdia, tem o He-Man e She-Ra. O de She-Ra, na realidade, é um DVD com o longo O Segredo da Espada Mágica, que conta a origem da She-Ra em mais 5 episódios. O outro desenho, A Nossa Turma, tem um DVD bem esquisito de uma empresa que nunca ouvi falar. Um DVD claramente ripado de um VHS que achei nos balaios de um hipermercado. Muito bom o cast, parabéns. Obrigado, Davi, eu também acho você muito legal. Inclusive, o David Lúcio está participando de uma maratona agora chamada Missão 24 Horas. Até a gravação desses quadros de e-mails, ele ainda não tinha ganhado o prêmio, mas eu espero que ele, até o lançamento desse Paranerdia, tenha ganho o prêmio. Se ganhou, com certeza eu já dei parabéns para ele no Twitter. O segundo e-mail que me manda é meu querido amigo, o professor Abraham Lopes, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ele diz o seguinte: olá, Nerdmaster. Adorei o último Paranerdia sobre desenhos dos anos 80. Realmente me trouxe muitas lembranças maravilhosas. Meu desenho favorito era... Caverna do Dragão! Até hoje espero o dia em que surgirá um arco de energia como o do Hank e uma capa de invisibilidade como o da Sheila. Um tempo atrás, um fã do desenho lançou um vídeo muito bacana que se passa muitos anos depois que o seriado termina. Eis o link. E é lógico que o link desse vídeo de fã do Caverna do Dragão estará aqui embaixo nos links relacionados. Além desses, eu curtia muito os desenhos de heróis como X-Men, Tartarugas Ninja, Super Amigos, Homem-Aranha, Super Mouse e etc. Caraca, Super Mouse, Abraão, tu se lembrou do Super Mouse? É, Super Mouse é seu amigo, vai salvá-lo do perigo. Maneiro, cara, tinha esquecido desse, isso é bom também. Foi por causa desses desenhos que comecei a gostar de quadrinhos. Sem falar que haviam muitos jogos baseados em desenhos animados. Joguei muito Tartarugas Ninjas e os Simpsons no Nintendinho. Também gostava de comandos em ação. Nunca fui de colecionar bonecos. O único brinquedo que tive foram as espadas do He-Man e do Thundercats. Essa última tinha um botão que você apertava e acendia uma luz no olho de Tandera. Recentemente, consegui vários episódios de Thundercats, He-Man e She-Ra, mas eu não tive tempo de assisti-los, mas só de pensar já abro um largo sorriso no rosto. Um grande abraço, professor Abraham Lopes. Cara, muito bom, o Abraham é realmente um cara sensacional. Vale ainda o jabazinho básico, acesse o blog do professor Abraham, inclusive o quinto episódio do BPA Cast tá no ar já, e vocês assistam, porque é realmente muito bom. O próximo e-mail mandado para mim foi mandado por Henrique Pérez, do blog Das Moviemaker. Ele diz o seguinte: fala, ouvintes do Paranerdia, tudo bom? Depois da bronca que levei deste meu amigo nerd, que lê esta mensagem, sei que quem faz o Paranerdia é apenas uma pessoa. Então vamos direcionar a quem ouve também, mudando o início da mensagem. Ah, tá. Tudo bem, então ele mandou um oi para todo mundo, viu, ouvintes? O Henrique acabou de mandar um oi para vocês, vou dar um oi para ele também, até parece que ele vai ouvir, mas tudo bem, tá bom, tá mandado um oi para vocês. Aqui novamente o Henrique Pérez e passo para comentar sobre esse último episódio. Realmente os desenhos e tudo que envolve a década de 80 mexe muito comigo, principalmente porque a maioria dos meus gostos, seja falando de desenhos, filmes ou séries, vieram especialmente dessa época. Não tem como não bater um sentimento de vontade de viver aquela época em carne e osso, e não apenas simulando, vendo tudo disponível hoje na internet. Quero recomendar ao Nerdmaster que faça mais podcasts nostálgicos, apesar de eu não ter vivido a época se baseando nos anos 80 e 90. Ele não viveu essa época, porque é um garoto novo, é um bebê, o Henrique, então infelizmente ele não sabe o que era curtir o show da Xuxa. Fazer o quê? A participação dos convidados foram ótimas. Parabéns pela sequência de ótimos temas. Sucesso pro teu site, pra ti e todos que ouviram a minha mensagem. Deixo mais um dos meus inúmeros. Valeu pela força. É, esse foi o Henrique Pérez. Mais um e-mail, como não podia deixar de ser, é do meu querido fã número 1, o Luiz Gustavo Luzerba, do Twitter. Ele diz o seguinte: olá, amigo Nerdmaster, mais um saudoso episódio disponibilizado para a alegria imensa desse teu humilde ouvinte barra leitor e agora mais feliz por ter relembrado todos os momentos bons de minha infância. Curti muito a dica do Curioso Nerds, gostei muito dos sites indicados. Sobre o Cine Nerd, foi a melhor dica dos últimos tempos. Claro que eu já tinha o Senhor dos Anéis na minha coleção, mas essa edição cabulosa só agora. Muito boa a participação dos convidados, que acrescentaram muito ao cast com um grande conhecimento sobre o tema. Menção honrosa ao Arley, que nem é da nossa geração, mas mesmo assim mostrou que conhece muito e teve o privilégio de correr atrás e assistir aos grandes clássicos animados. Acredito que os desenhos tiveram um papel muito importante na minha vida, não somente pelo entretenimento, mas também porque influenciou positivamente muitas coisas que eu gosto são provenientes da cultura que o desenho trouxe. Sem os desenhos dos Jetsons, eu não gostaria de tecnologia. Sem a luta entre o bem e o mal, eu não teria se escolhido ser uma pessoa do bem como eu sou, etc, etc. Por isso, discordo do Varley quando ele disse que o desenho do He-Man é um símbolo da viadade. A gente tava de zoação, Luzerba, não leva a sério não. Eu mesmo pedi pra galera pra zoar os desenhos. Não leva a sério o que a gente falou no cast, não. Primeiro porque acho que não tem esse símbolo, e segundo porque as crianças que assistiram, e me incluindo nessa, sem a malícia que um adulto assiste, assim tenho certeza que essa interpretação dele não passa de uma opinião pessoal e de uma minoria. Bom, de um modo geral, mais uma vez um excelente cast, e para terminar quero apontar o momento mais marcante do cast, que foi a sua imitação do Snarf. Estava perfeita, realmente acredito que você treinou, filha da mãe, ele tinha que lembrar isso, mas tá bom. Grande abraço, Luiz Gustavo, o Luzerba. E aí mais um pequeno Jabazex, acessem o blog do Luiz, que é o Tudo por Bonecos, .wordpress.com. Bom, seguindo, ainda temos mais um e-mail. Caraca, isso foi uma quantidade enorme de e-mails. Quem me mandou o último e-mail deste episódio 16 foi o André Crashburn Carvalho. Ele diz o seguinte: olá, nerd, enquanto escuto o cast, vou escrevendo este e-mail. Alguns dos desenhos que gosto até hoje são Thundercats, Caça-Fantasmas, porra, boa lembrança, esquecemos desse, Tartarugas Ninja, Transformers, Comandos em Ação, Rambo, entre outros. He-Man eu gostava naquela época, tentei assistir recentemente, mas não desceu mais. Putz, o Pirica falando em Thundercats e o Arley me vem com Garfield? Fala sério. Mas Pica-Pau e Companhia é igual Chaves e Chapolin, bons até hoje. Mickey em si eu não gostava, mas Pateta e Pato Donald eram bacanas, principalmente DuckTales. Eu gostava porque não girava em torno do Mickey. Achava legal o Capitão Boeing, mas tinha vários outros que assistia. Turbo Man, Super Amigos, a nossa turma era muito legal, sempre quis ter um vagão daqueles. Outro era Silverhawks. Tem vários desenhos que, se for colocar aqui, vai ficar muito longo. Não sou a favor também desses desenhos refeitos. Até os desenhos estão livres de remakes. PS. Muito boa a participação dos amigos Varley, Márcio Pirica e Maurício Mendes. Um grande abraço do André Crashburn Carvalho. Muito legal, André. Obrigado pelo seu e-mail. Eu só vou lhe pedir um favor. Tente escrever coisas em parágrafos. Você escreve tudo numa paulada só, tudo bem? Você escreveu enquanto estava ouvindo o cast, mas, pô, existe pontuação, sabia? Ai, ai. Além desses e-mails, recebi vários comentários também lá no Paranerd. Eu gostaria de mandar um abraço para o Davis, que por acaso foi o meu comentarista oculto lá no cast, que ele não pôde participar por voz, só participou por texto do episódio 16. O Apollo Creed, que é a alcunha do nosso querido Henrique Pérez. O Pirica, que participou do episódio e também comentou lá no cast. O HC Sconeto, E o David DVDL, que além de mandar um e-mail, também mandou um comentário. Agora, um abraço especial para o meu querido amigo Nerdandertal. O cara me escreveu um comentário gigantesco que quase foi um e-mail. Acho que ele foi até maior do que o e-mail do Alex, do André Crash Banner. Quer ver? Ele escreveu o seguinte: sensacional episódio, uma viagem no tempo. Ri muito relembrando dos ótimos desenhos dos anos 80. Eu tenho vários DVDs com coletâneas dos melhores de Tom e Jerry, Pernalonga, Pato Pino, Pica-Pau e etc. DuckTales me marcou muito porque quando eu era criança, meu pai era viciado em ler o Tio Patinhas. Cara, que susto, eu pensei que você ia dizer quando era criança você assistia, porque... Gente, eu não sei se vocês conhecem o Nerdandertal, o bicho é velho, o cara é um coroa, gente fina pra caramba, tem foto dele inclusive no Drops para Nerdia que eu fiz do último encontro de podcasts carioca, vamos dar uma olhada lá, eu vou botar a foto aqui pra vocês verem, o bichinho é velho, se ele dissesse pra mim que viu o DuckTales quando era criança, eu ia duvidar muito, mas tudo bem, agora eu entendi, quando ele era criança ele leu os clássicos do Tio Patinhas do Carl Banks, mas tudo bem, isso aí eu concordo. As revistas Disney eram semanais e algumas quinzenais, mas esperávamos sempre pelo almanac Tio Patinhas que saía mensalmente, é verdade, as histórias do Carl Banks saíam por mês, isso é verdade. Com ótimas aventuras, quase sempre em países longínquos, com muita história baseada no folclore daqueles países. O desenho da DuckTales veio mostrar tudo aquilo que líamos na década de 60. A propósito, falando em desenho de aventura, lembrei de John Quest, produzido originalmente nos anos 60, mas em nova versão nos anos 80, The New Adventures of John Quest. Muito bom também, realmente, cara, Johnny Quest era muito maneiro. Como eterno nerd, bota eterno nisso. Isso aí fui eu que acrescentei. Tu curti muito tudo junto com meus filhos naqueles tempos. Aqui vai uma leve canelada que ouvi. A bruxa inimiga do Tio Patinhas, sedenta em roubar-lhe a famosa moedinha número 1, era a maga patalógica e não patológica. Abraço pra você e prazerzão imenso em te conhecer pessoalmente. Prazer foi meu, querido Nelson Nerdandertal. E, cara, eu não vou aceitar essa tua canelada. Primeiro que eu não sou nerdcast pra ter canelada. Mas segundo, existem as duas versões do nome. Pode se chamar patalógica de patalógica ou de patológica. Eu pesquisei antes de falar, tá, seu criatura... antiga, seu Munhá, eu pesquisei antes, tá bom? Ah. E agora, o recadinho que vocês todos estavam esperando, o vencedor da promoção Torture o Nerd Master e ganhe a serrinha. Após analisar friamente todas as torturas mandadas no post lá no Paranerdia, eu estou feliz em anunciar que o vencedor desta promoção é o senhor... Rufem os tambores... Diogo Garcês Palha, que atende no Twitter pelo apelido de Dan Felsen. É isso aí, a tortura do Dan Felsen realmente foi a que mais me deixou impressionado e até agora eu não sei se eu salvaria minha coleção de DVDs ou deixaria minha mão ser esmagada. Uma escolha muito difícil. Bom, parabéns, Diogo, você mereceu, a tua tortura realmente foi muito show de bola. E entre em contato com o Paranerdia, mande para mim um e-mail com seus dados, endereço completo, tudo direitinho, para que eu possa lhe enviar a edição do Jogos Mortais 4. Você mereceu. Recados dados, e-mails lidos, comentados lidos também. Agora vamos ao Cine Nerd e ao Curioso Nerds. Vamos lá. Ei, Luke, eu sou seu pai. Cine Nerd. Para o Cine Nerd de hoje, eu gostaria de recomendar o mais recente filme do bruxinho mais famoso da história do cinema e da literatura, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Realmente, como foi um desejo de todos os fãs da série do bruxinho, a Warner resolveu dividir o último livro em dois filmes. Em parte para satisfazer os fãs, mas muito mais em parte para ganhar mais dinheiro com a franquia, isto é óbvio. Bom, de qualquer maneira, o filme é realmente um filme muito bacana. Eu recomendo que vocês vão assistir no cinema, pois é realmente uma das últimas oportunidades de assistir o Harry Potter no cinema. Então, aproveitem e vão assistir. Eu recomendo. Curioso e Nerds. Para o Curioso e Nerds deste episódio, eu gostaria de falar um pouco a respeito do que é considerado o filme de super-herói mais antigo do mundo, que é Batman, O Homem-Morcego, um filme em longa-metragem baseado na série de televisão da década de 60, Batman, estrelada por Adam West e Burt Ward. Nesse filme, Batman enfrenta não um, nem dois, nem três, mas sim quatro de seus piores inimigos na série, que são o Coringa, o Pinguim, a Mulher-Gato e o Charada, apesar de na dublagem eles dizerem que é o Enigmista. Este filme está disponível em DVD e, aliás, é a única coisa disponível em DVD daquela série devido a diversos problemas que houveram com direitos autorais da série que foi criada pela Fox, mas que a Warner hoje em dia detém os direitos do Batman. Se você gosta dessa série, aproveite para comprar o DVD desse Batman, o Homem-Morcego, porque é a única coisa, por enquanto, que existe dela no mercado. Acredite, é verdade. Estamos de volta! E aí, Felipe? Tu, claro, além de curtir cinema, como eu sei que tu curtes, você tem algum gênero favorito? O que que você acha sobre os filmes de super-heróis? Respondendo a primeira pergunta, né, sobre meu gênero favorito, costumo dizer que não, né, porque eu gosto de muitos filmes de muitos gêneros, né? Uhum. Mas cheguei a uma conclusão, e vou dar em primeira mão aqui para a Nerdia, que tem um gênero que eu gosto pouco, né? É que assim, eu gosto muito de alguns filmes, mas são poucos filmes que eu curto. E muita gente reclama de mim, né, por causa disso, que são filmes de horror. Não posso me considerar um grande entusiasta do gênero de horror, né? Tu não é um pirica, tu não... Exatamente, né? É mais por não ir atrás mesmo, né? Porque tem muitos filmes que eu gosto muito, né? Por exemplo, Exorcista é um dos meus filmes favoritos. E é um dos maiores filmes de horror, né? Então... Iluminado. O Iluminado também, sou apaixonado, então... simplesmente coisas de não ir atrás. E aí parei pra pensar, pô, tem algum gênero, olhando pra minha coleção, né, olhando pros filmes que eu costumo ir atrás, né, que gênero é o gênero que eu mais vou atrás, né? E aí eu me encontrei em dois gêneros, né? Gêneros aqueles que a gente vê na locadora, né? Sim. Aventura e comédia romântica. Interessante. Engraçado que eu também dei uma olhada na minha coleção só pra saber por acaso qual gênero eu tenho mais filmes e acabou sendo comédia. É, pois é. Eu tenho muito mais filmes de comédia do que qualquer outra coisa. Aproveitando que o assunto foi gênero, responde então a segunda pergunta. Super-heróis se tornou um gênero ou um subgênero? Como é que você enquanto formado em cinema, pensa sobre isso? Olha, eu acho que o super-herói é um subgênero. Porque nós temos muitos, dentro desse universo dos heróis, nós temos algumas diferenças, né? Se você pegar pra falar de filmes recentes, né? Um Batman Begins. Aliás, fazer uma comparação aqui. Batman Begins, comparar com, por exemplo, Batman e Robin. Pô, sacanagem, né? Comparação uma. Sim. Comparação. Independente, né? Não vamos entrar no mérito dos filmes ainda. Mas é lógico, assim, que logo de claro a gente percebe que são gêneros diferentes, assim, de filme, né? Que incluem-se no subgênero de super-heróis. Então, eu acredito que o super-heróis é um subgênero de diversos outros gêneros, né? Porque pode ser um filme, uma comédia, né? Mal executada, como Batman e Robin, ou um thriller de ação, enfim, um drama, que é o Batman Begins. Então, são gêneros diferentes, incluso num subgênero de super-herói, na minha visão. Bom, eu particularmente acho que filmes de super-heróis está ganhando o patamar de gênero próprio, porque tem muito filme de super-heróis que você não consegue classificar num único gênero. Você mesmo deu ótimos exemplos, eu diria outros, por exemplo, o Hulk do Ang Lee é um excelente filme de super-herói, mas eu não consigo classificar o Hulk do Ang Lee com outro gênero. Ele é um pouco drama, ele é um pouco ação, ele é um pouco comédia, que tem alguns pontos engraçados na trama. Então eu acho que sim, o filme de super-herói, na minha opinião, que não vale porra nenhuma pergunta tua... É isso. Eu acho que vale, você é o dono do podcast. Ah, mas não sou o especialista da área, porra. Na minha opinião, o filme de super-herói acaba, acho que está, não sei se já se tornou, ainda está se tornando um gênero próprio. Mas isso, lógico, é a minha opinião, não tem nada a ver. Sim, sim. É, se a gente for juntar, né, naquela visão que a gente tem, né, de locadora, assim, já dá pra formar várias prateleiras, né, só de filme-herói. Já dá pra fazer o setor de filme de super-heróis, com certeza. Sim. E olha que a gente não tá entrando em filme de quadrinhos, não é filme adaptado de quadrinhos, tá falando especificamente... Que fique bem claro. A gente tá falando especificamente de filmes de super-heróis. Que podem ou não ser baseados em quadrinhos. Claro, temos até alguns exemplos de filmes que não são de quadrinhos. Por exemplo, He-Man é um filme de super-herói que não foi necessariamente de quadrinhos, apesar de já ter existido quadrinhos do He-Man, ele foi originalmente dos desenhos animados. Que, por sua vez, era uma linha de brinquedos. Sim, com certeza. Transformers... Dá pra classificar como filme de super-herói também, apesar de que também não tem nada a ver com quadrinhos. O gênero foi uma linha de brinquedos que virou um desenho animado que depois acabou virando quadrinhos também, mas não necessariamente nessa mesma ordem. Sim. Entre vários outros. Um dos problemas, na minha opinião, mais sérios quando a gente vai falar de filme de super-heróis é o problema da adaptação. Na tua opinião, Felipe, adaptações funcionam? Me dá algum exemplo de uma boa adaptação de filme de super-heróis. Assim, no cinema, né, de uma forma geral, e não é evento recente. A gente teve períodos em que se produziu mais filmes originais, assim, histórias feitas especialmente para o cinema. Uhum. Que me vem à cabeça agora simples, assim, por exemplo, aos anos 70. No mundo todo, né? Não apenas nos Estados Unidos. Foi um período de mais originalidade, assim. E no começo do cinema, obviamente, né? Então todos os 30 primeiros anos do cinema é um banho de originalidade. Então, na maioria, né, mais da metade dos tempos e onde a gente se encontra agora, quase todo filme é baseado em alguma coisa. Sim, sim. Seja lá o que for, né? Num parque de diversões que seja, né? É, os super-heróis não escapam disso, né? Porque, enfim, o grande celeiro e de onde vêm os super-heróis primordialmente são dos quadrinhos. Então, por isso que, assim, é inevitável, né? A gente vai falar de vários filmes aqui e a maioria é inspirada nos quadrinhos, né? Uhum. E como adaptação, né? Então, assim, a gente... Eu dei essa introdução para dizer o quê? Quase tudo que a gente vê é adaptação. Então, a maioria dos filmes que a gente gosta ou desgosta é baseado em alguma coisa também. Os filmes de super-heróis sofrem um problema, a maioria, pelo menos, né? O dos principais heróis, assim, os mais famosos. Que é o mesmo problema que sofre algum filme baseado num livro famoso ou numa série de TV famosa. Já tem uma base de fãs e de também não fãs, enfim, já tem muita gente já tem um conhecimento sobre aquela obra, sobre aquele personagem. Então, cria-se uma expectativa, todo mundo já tem história na cabeça, todo mundo já sonhou como seria o filme, né? Cada um já tem, gostaria de ver na tela. Então, isso é uma dificuldade que qualquer adaptação encontra. E quando você já tem um público muito grande, né? Por exemplo, sabe, você vai adaptar um filme do Superman ou do Batman pro cinema, é complicado porque todo mundo conhece esses personagens, né? Até quem não é fã de quadrinho, até quem nunca leu quadrinho na vida, conhece o Batman e o Superman. E sabe, é quase assim, a sinopse desses personagens, mesmo não lendo o quadrinho. Porque são personagens que já estão enraizados na cultura popular. Sim. Então a dificuldade da adaptação começa aí, a primeira dificuldade, né? Além assim, de você conseguir visualizar que cinema é uma coisa e quadrinho, livro, TV é outra, né? O cinema é uma coisa. Então, primeiro tem que botar isso na cabeça, quem vai adaptar. Segundo, conseguir causar esse equilíbrio, né? Quando é uma obra muito conhecida, né? Então, um exemplo para mim ótimo, de grande adaptação pro cinema, é o Batman Begins. Por que que eu falo do Batman Begins especificamente? Porque é o quinto filme do mesmo personagem, né? Assim, sem contar os antigos baseados na série. Sim. Mas assim, contando já mainstream mesmo, né? Os filmes do Tim Burton pra frente. Filmes diretamente pro cinema. Exatamente. E grandes produções, né? Sim. Então, o Batman Begins é o quinto filme, grande filme, em grande produção, né, de um dos personagens mais famosos. Então, ele não só é uma adaptação dos quadrinhos, né, desse personagem e de desenho animado, como ele já vem com uma bagagem, né, do que já foram feitos por outros diretores e que deu ou não deu certo em certa medida, e ele vem... quer dizer, então o filme começa, vem com tudo. Pra mim é fantástico, é o primeiro filme pra mim que realmente capta o Homem-Morcego. Apesar de simpatizar com os filmes do Tim Burton, né, os dois primeiros, particularmente eu gosto mais do Batman mesmo, do primeiro. É um dos filmes da minha infância, né? Eu nunca fui assim muito fã. Eu já era crítico na época do filme do Tim Burton, porque eu sempre gostei muito do Batman, eu sempre fui muito fã do Batman, desde pequeno. E o Michael Keaton como Batman nunca me convenceu. O Michael Keaton como nunca. Batman... Então... Acho que a única coisa errada nos filmes do Tim Burton foi insistir no Michael Keaton como Batman, cara. Mas eu achei que... A ideia do Tim Burton de focar nos vilões e deixar o Batman quase como um coadjuvante foi ótima, cara. Porque todo mundo conhece o Batman, mas às vezes as pessoas não prestavam muita atenção nos vilões. Eu achei que foi uma sacada de mestre ele ter focado os filmes nas origens dos vilões. Sim. E também não tem... Enfim, quer dizer, eu vou cortar só um pouquinho só pra concluir o raciocínio do Batman Begins, pra depois a gente poder falar melhor dos Batmans, né? Sim. Mas então Batman Begins pra mim é incrível, porque muita gente fala, né? Realismo, é sombrio, sei lá. É porque o Batman especificamente é um personagem sombrio mesmo, né? E depois a gente pode falar isso, porque nem tudo, hoje em dia tá uma moda, né? Não, tem que ser sombrio. Agora o filme do Superman, querem que o Superman também seja sombrio, né? Não é bem assim, e o Homem-Aranha tá aí pra provar, né? Mas tudo bem. Então, assim, é que o Batman Begins conseguiu captar um personagem que é um personagem real, por exemplo. O Batman, uma das características, e porque muita gente gosta do Batman, é que ele não é um personagem de superpoderes. Sim. Ele é um personagem humano. Então, o Christopher Nolan conseguiu levar isso pra tela, conseguiu, ele é um grande cineasta, né, e já deu outras provas depois do Batman Begins disso, quer dizer, uma história muito bem contada, um roteiro muito bem escrito. É impressionante a quantidade de diálogos citáveis, né, quer dizer, bons diálogos que Batman Begins tem, né, remete aos tempos, assim, de Casablanca, sabe, é, assim, não tô comparando os filmes, mas numa época que se faziam filmes, que a gente repete as frases até hoje. Sim, ele criou bordões. É, o roteiro é muito bom, assim, é muito forte, né, e o personagem é muito bem construído, né, e até o final, enfim, quem não viu, dane-se, mas é, aquele o final, quando o comissário Gordon fala pro Batman, eu nunca te agradeci, e ele fala, e você nunca terá que agradecer, aquilo, nossa, eu chorei no cinema quando eu vi aquilo, é de bater o coração, assim. Cara, aquilo foi fantástico, cara. Aquilo ali é o Batman, cara. E ainda mais a gente aqui no Brasil, né, quem não queria um Batman, né, na sua cidade? E A gente ganhou um Capitão Nascimento. Pois é, né? Não, então quer dizer, aquele personagem incorruptível, foda, que quer fazer o bem. E é impressionante. E aí, acaba o filme, e aí vem o título: Batman Begins. Beleza. Aí ele começou. Aí começou o Batman, né? Agora sim, finalmente, depois de tantas décadas, depois de tanto embrólio, finalmente a gente tem o Batman no cinema, como deveria ser, né? E de maneira, apesar de beber de muitas fontes, né, obviamente, né, inspirado em mais em alguns quadrinhos, em alguns autores, ele é único, assim. Christopher Nolan conseguiu levar a visão dele junto com uma grande interpretação do personagem. Uhum. O Begins não é uma adaptação do personagem, mas ele não é um roteiro adaptado, ele é um roteiro original, ou eu tô errado? Ele é um roteiro original. Né? Ele bebe bastante, como eu disse, né, de inspirações, sim, né? Claro. Do Miller, enfim. É, mas ele é um roteiro original. E só para encerrar esse assunto do Batman Begins, a gente passar para outro assunto. Begins ou Dark Knight? Se for botar assim como melhor filme, né, independente de gosto e tal, assim, melhor filme, eu acho que o Dark Knight é melhor, assim, ele conseguiu se superar. Uhum. Mas assim, eu particularmente não consigo escolher, porque os dois são bons quanto. É que o primeiro tem um impacto, né? Apesar de eu, assim, conscientemente, né, como analisando o cinema, eu acho The Dark Knight melhor como filme. Até revi recentemente os dois, e você vê a evolução, e você vê ele é mais redondo, ele é mais bem feito. Uhum. Mas pessoalmente, assim, pra escolher, eu não consigo escolher, porque tem o Batman Begins começou, e quando começa, enfim, fica um gostinho especial também, né? Uma coisa que você falou quando você tava falando agora do Begins, que ele trouxe muitas frases que acabaram virando bordões, e o Dark Knight, então, cada fala do Coringa é um bordão. O que tem de gente por aí falando "Here we go"? Ou então that smile and that face. Pô, why so serious? Não, e o Heath Ledger conseguiu algo incrível, né? Que foi criar um Coringa, que talvez seja a única coisa que ainda sobrava realmente forte, assim, do legado dos filmes do Batman, né? Sim. Que era o Coringa do Jack Nicholson. Sim. Mas que, assim, que é muito bom, que é muito bom. Só que eu, assim, sem pensar, eu prefiro o Heath Ledger, esse é o Coringa. Cara, porque desse Coringa eu tenho medo, entendeu? O Coringa do Jack Nicholson era meio, sei lá, ele é divertido, entendeu? Ele é legal. E ele bota medo dentro do filme, mas não pra tela. O Heath Ledger, o Coringa do Heath Ledger, a gente sente medo daquele cara. Aquele cara é doido. Aquele realmente, just wanna watch the world burn. Sim. Uma coisa que eu cheguei a falar no Paranerdia 11, quando eu conversei com o Leandro Caracciolo sobre Marvel vs DC, eu não consigo escolher um Coringa. Eu não consigo. Porque cada Coringa teve a sua época e foi excelente na sua época. O Coringa do Heath Ledger é perfeito pro estilo Batman Begins. O Coringa do Jack Nicholson foi perfeito pro estilo Batman de Tim Burton. E o César Romero foi um Coringa perfeito para aquela série galhofa que foi o Batman dos anos 60. Então, eu particularmente, isso é o Alexandre Nerdmaster que está falando, o meu Coringa favorito é o César Romero. Bacana. Entendeu? Mas eu não tiro nem um pouco o brilhantismo do Jack Nicholson quando fez o Coringa nos filmes do Tim Burton, e não tiro mais nem um milímetro do brilhantismo do Coringa do Heath Ledger. Cada um foi perfeito, mas eu particularmente prefiro o Coringa do César Romero, um Coringa mais palhaço, mais comédia, vamos assim dizer. Agora, sabe que uma coisa que no Batman do Tim Burton tem, que é, porque assim, é um filme muito bom, eu gosto também, assim, eu tenho umas questões com ele, como aí que tá, cai naquela coisa, né, eu sou um daqueles caras que gosta do Batman e tal, enfim, e eu sempre achei que o Batman do Tim Burton é muito Tim Burton e nem tanto Batman, né, okay. Algo que Christopher Nolan já conseguiu fazer, né, quer dizer, a gente conhece, vê os outros filmes do Christopher Nolan, a gente vê, identifica ali uma assinatura de um cineasta, mas ao mesmo tempo, cada filme que ele conta é aquela história que está sendo contada, é aquilo ali, né? Sim. Os filmes do Tim Burton não, né? Independente do filme que você veja do Tim Burton, é Tim Burton. Sim. E acho que no Batman isso prejudica bastante, assim, né? Porque, por exemplo, escolheu o Michael Keaton para ser o Batman, já começa aí, né? Ele escolheu, porque ele gosta dele, é o Tim Burton e tal, né? O Batman deveria estar acima, né, do gosto dele se dar bem com o ator e de ser um bom ator, porque o Michael Keaton é um bom ator. Uhum. Mas enfim, então tem essas coisas. Mas uma coisa maravilhosa e assim, que tá entre as melhores coisas que tem até no cinema, é a trilha sonora do Danny Elfman pro Batman. Sim. Essa trilha sonora do Batman foi uma trilha tão fantástica, mas tão fantástica, que acabou acompanhando depois o Batman no desenho animado. E tudo. Ela a trilha está acima do filme, assim. A trilha deve ter um grau de genialidade que o filme não tem, né? A trilha vai além do filme. É Danny Elfman, né, pô? Danny Elfman, não tenho o que dizer mais. O cara é um gênio, pô. Eu já gostava do cara quando ele era do Oingo Boingo, pô. Felipe, já que o assunto adaptação veio à baia, eu queria falar sobre um filme de super-heróis que, na minha opinião, foi muito bem adaptado, mas que muita gente acha que ele não foi adaptado, que ele se manteve muito fiel ao original, que foi o Watchmen. Você concorda com esse povo? Assim, eu concordo que é um grande filme. Agora, em termos de como ele foi adaptado, eu tenho que confessar que eu não li o Watchmen. Então, eu não tenho como analisar. Mas eu gosto muito, acho um filme muito bom. O que, pra mim, assim, mesmo não tendo lido, já basta pra falar que é uma boa adaptação. Porque o ideal de uma boa adaptação é isso, é funcionar como filme. Sim. E eu, como alguém que não leu o Watchmen, achei demais o filme, achei sensacional. Então o que que acontece? Então, deixa eu te colocar a par da situação. Muitas, mas muitas cenas mesmo do Watchmen são cópias totais dos quadrinhos da graphic novel, no caso, né, da série. Foi uma minissérie. Então tem cenas dali do filme que são cuspida e escarrada, eu odeio essa expressão, mas fazer o quê? Do que se vê no quadrinho. Então tem muita gente que diz que o Watchmen não foi adaptado, ele foi colocado exatamente igual. O que não é verdade, porque tem coisas, principalmente no final, que eu não vou contar o final dos quadrinhos para que de repente você sinta a vontade de comprar os quadrinhos e ler os quadrinhos, mas o final dos quadrinhos não é igual ao final do filme. Apesar do final do filme ter sido excelente, mas não é o mesmo final. Tem um amigo meu que é muito fã de quadrinhos e que disse isso, né? Ele gostou muito do filme, assim, e entendeu por que fizeram o que fizeram no filme, enfim. Eu não sei o que acontece no quadrinho, mas que ele, como fã do quadrinho, gostou. E acho que é por aí, né? A adaptação é isso, né? A gente tem que saber que coisas que funcionam numa mídia não funcionam na outra. Enfim, isso é adaptar, né? Principalmente se a gente levar em consideração que o Watchmen foi feito em 85, não foi? O quadrinho dele? Acho que é isso. Então, o que, vamos dizer, era atual para os quadrinhos em 85 não é atual para os quadrinhos em 2000 e paulada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí vem a seguinte pergunta que eu quero fazer. O que, que é melhor numa obra cinematográfica baseada em personagens de história em quadrinhos? Ser fiel ou adaptar? Bom, para mim, adaptar não significa não ser fiel, né? Porque eu acho que a fidelidade está mais no espírito da obra do que propriamente nas picuinhas de fãs hardcore ou de gente chata, para falar um português bem claro. Sim. Porque o personagem X ele mexia nesse a mão desse jeito e no filme ele faz isso. Aquelas coisas que só a gente chata faz. E que eu, como fã de Harry Potter, também ouço muito. Mas, sabe, aquela coisa assim, não, porque no livro é assim, né? Isso é besteira, isso não tem nada a ver. O que, no meu ponto de vista, é fundamental, assim, o que a fidelidade significa, é a gente pega o que quer dizer essa obra, né? Em suma, sobre que temas fala, qual que é a mensagem, qual que é, enfim, o coração dessa obra. Aí você pega e leva isso pro cinema. E aí nisso você pode mudar, pode ter personagem novo, mudou o nome, tem um pai novo, um filho, sei lá. Isso não interessa, desde que se mantenha o coração da obra. E desde que, ao se tornar um filme, seja um bom filme. É isso que interessa. Interessa se vai agradar fãs ou não, pra mim adaptar isso. Então, assim, entre tentar fazer uma simples reprodução da obra em quadrinho no quadro. Mas que, assim, quer dizer, você está sendo fiel, né, a narrativa ali e tal, mas acaba não funcionando no filme, e provavelmente não vai funcionar, porque são mídias diferentes, se você for querer só simplesmente copiar, né, eu acho que o ideal é você fazer o que é melhor para a mídia, para o cinema, mantendo-se, assim, aí sim, isso é importante, o cerne da história do personagem. Como, por exemplo, o Christopher Nolan fez com o Batman. Uhum. Né? Quer dizer, a fiel é uma estética do Batman? Mas não. Ele criou coisas próprias, assim. Mas ele é fiel ao personagem, então é isso que interessa, né? Na minha opinião. Assim. Perfeito. Bom, sobre a gente, você falou do Watchmen, né? Aí tem também um outro do Alan Moore, que é o V de Vingança, né? Sim. E esse eu li. Né? E é engraçado que isso eu vivo, esse mesmo amigo meu que é fã de quadrinho, a gente vive discutindo porque eu gosto muito mais do filme do que do quadrinho. Aí tem um monte de gente que vai falar, sacrilégio, sei lá o quê, porque o quadrinho, enfim, ele é a fonte. Eu vou ter que concordar contigo, eu também gostei muito mais da abordagem que eles deram no filme do que nos quadrinhos. O quadrinho não é ruim, pelo amor de Deus, é Alan Moore. Não... E o filme só existe porque existe quadrinho, né? O quadrinho não é ruim, a gente não tá nem por um segundo sacrilegiando o nome de Santo Alan Moore, mas o filme ficou muito bom, cara, ficou muito bom mesmo. Eu acho que até vamos novamente entrando na história da adaptação, o filme feito agora para nossa época, ele trouxe aquele conflito do V de Vingança, mas para nossa época, então Exatamente. Ficou muito bom pra gente aqui na nossa época. E acho que eu digo que é melhor, porque eu acho que o cerne da questão, assim, a obra original do Alan Moore, né, e principalmente o V de Vingança, tem sim uma mensagem, uma ideologia ali, tem algo a ser dito. Então, eu acho que o filme, assim, independente de o que eu falei, né, antes, picuinhas, né, que no quadrinho a gente, o V não tem uma identidade, assim, né, quer dizer, no quadrinho a gente não tem voz, a gente não sabe se ele é homem, mulher, ele pode ser qualquer coisa, isso fica aberto, né, no quadrinho. No filme, não. Então, não tô falando dessas picuinhas. Tô falando, uhum. O filme, na minha opinião, eu gosto mais, mesmo sabendo que eu não gosto muito de comparar mídias diferentes, né? Mas eu sou apaixonado por esse filme e me tocou profundamente, assim, porque eu acho que ele pegou o cerne da questão ali e contou de uma maneira muito mais envolvente. Sim. A mensagem que o Alan Moore quis passar no quadrinho. Me parece um pouco fria. E no filme, nossa, não tem quem não saia desse filme provocado, instigado, pensando, querendo agir, querendo mudar. Quer dizer, o filme mexe com a gente. Algo que o quadrinho, me parece, o quadrinho é meio frio, nesse caso, ele apresenta tudo, ele é muito bacana, ele é uma obra muito... o texto tá todo ali, é complexo, mas da maneira que ele é montado, acho que não toca tanto. Quem acaba de ler não fica tão assim, sabe? Sim. Querendo ir pra TV e fazer tudo que o V faz no... Cara, eu gosto tanto desse filme V de Vingança que quando no último dia 5 de novembro, agora desse ano, 2010, eu fiz questão de chegar em casa e botar meu V de Vingança pra tocar, pra poder falar Remember, Remember, 5th of November. Você postou até no Twitter lá, eu vi. Oh, cara, eu adoro, cara. Essa frase, né, esse bordão, que é, na verdade, uma coisa do pessoal da Inglaterra mesmo. Não foi inventado no filme nem no quadrinho isso. Existe essa história de 5 de novembro lá na Inglaterra, não tem? Ou é impressão minha? Não, tem sim, é um personagem real, o Fox. E Fox é um personagem de verdade, a história da história britânica. Sim. Então eu vou a partir de agora sempre comemorar o dia 5 de novembro. Bom, seguindo viagem. Quem, na tua opinião, está fazendo os melhores filmes atualmente? A Marvel, a DC ou as independentes? Eu acho assim, na média, eu não vou nem dizer na média, assim, em termos de ter mais filmes bons, é a Marvel. Uhum. De ter os melhores, para mim é a DC. Por causa do Super-Homem? Atualmente, né? Por causa dos dois Batman, uhum, pra mim basta. Pra ela ter feito os melhores filmes, pra mim são os dois melhores. Então, sim, ela ganhou. A Marvel tem mais filmes bons. Sim. Só que os dois melhores são da DC. Então, é aquela história que nem a Olimpíada, né? Medalha de ouro, ela tem uma medalha de ouro ou 10 de prata. Bom, sim, uma de ouro tá na frente. Sim, entendi. E também tem o Superman, né? Original, que pra mim é um dos melhores filmes já feitos, né? De super-herói. Você chegou a ver aquela Superman 2 do Richard Donner? Não vi, tô louco pra ver. Cara, eu vi só uns trechinhos, não cheguei a ver, só vi tipo as cenas que o Richard Donner colocou a mais, então eu não vi ele no filme como um todo. Cara, se ele botou a montagem do jeito que eu tô imaginando que botou, ficou um filmaço, cara. Ficou ainda melhor do que ele já era, que já era um bom filme. Sim, já era um bom mas filme. Mas com o corte do Richard Donner ficou um filmaço, cara. Pena que não chegou aqui, né, oficialmente, né? Teremos que apelar para meios subversivos aí. Por aí. Não precisa ser tão subversivos, a Amazon tá aí para isso. Também. Não é subversivo comprar na Amazon. Não, é verdade. E vale, né? Bom, eu tenho a trilogia em DVD, apesar de não gostar do terceiro, mas enfim, era o boxe. O terceiro, né? É o do Richard Pryor, né? É, exatamente. Aquele é muito comédia, aquele é muito galhofa. Aquilo é, mas enfim. Cara, qual é o mais galhofa, se é o terceiro ou o quarto, cara, tá em pau a pau. O quarto é uma porcaria, né, então... O terceiro ainda tem o Christopher Reeve continua bom, ele é ótimo. Ele malvado, é bacana e tudo mais. O Lex Luthor, quem é o Lex Luthor? O Gene Hackman, né? Gene Hackman é um ótimo Lex Luthor, mas aquele homem nuclear, pum, aquilo não desceu pela garganta, mas nem... a execução foi falha, porque a ideia até que não é ruim, entendeu? Principalmente na época que ele foi feito, né? Tava na tensão nuclear e... Sim. Assim, a ideia não é ruim, é que foi muito mal feita. Você sabe que aquele homem nuclear era a ideia de ser o Bizarro, né? Ah, é? É, aquilo aí era pra ser o Bizarro, mas saiu aquilo. Fogo. Porque o que é o Bizarro na atual cronologia do Super-Homem? Na cronologia antiga, que era aquele tipo Super Amigos, o Bizarro era um cara de outro planeta que era o contrário do Super-Homem, né? Que fazia tudo ao contrário. Mas na cronologia atual, o Bizarro é um clone do Super-Homem que deu defeito e ficou Bizarro. Então é aquela história do Superman 4, porque o Luthor pegou um cabelo, botou lá no negócio, jogou no sol, virou um homem nuclear. Esquece, vamos parar de falar aquela porcaria. Bom, mas enfim, os dois primeiros Superman são bons, e pra mim o primeiro é um dos melhores filmes de super-heróis, né? Sim. Já feitos. A frase, né, da época. Bom, pra quem. Muita gente que. Aqui do nosso meio, que ouve o Paranerd e tal, tem muita gente mais nova, né? Mas na época, bom, não é exatamente da minha época, né? Quando foi lançado o primeiro. Mas é da minha, eu posso falar. Eu vi Superman. Foi um grande sucesso, assim, né? Então, foi incrível. E a frase, né, tagline, né, a frase que vendia o filme era: você vai acreditar que o homem pode voar, né? Sim. E até hoje, nossa, é melhor do que qualquer filme que eu vejo em CGI. Você, ele realmente voa, e é de verdade, tipo. Cara, eu acreditei que Christopher Reeve voava. Eu era moleque na época, né? Mas eu acreditava, cara, que os... Não, é muito bonito. Ele, toda vez que ele decola, assim, que ele... É muito bonito. Essas cenas são lindas e não tem efeito especial, não tem corte. É efeito mecânico, né? É efeito mecânico. Ele chega e ele flutua, ele vai embora. É demais, é lindo, é lindo. Aí depois o David Copperfield fez a mesma coisa nos shows de mágica dele, né? Eu era fã do David Copperfield. E, voltando ao assunto trilha sonora, John Williams. John Williams, pô, também. Hoje em dia, ninguém consegue ouvir os primeiros 3-4 acordes da trilha do Superman sem saber que música é essa. É. Tema maravilhoso, trilha sonora incrível. Né? É uma trilha sonora inteira, né? Muito boa a partitura. E tem três temas muito, muito marcantes, né? Que é o tema do Superman, o tema de amor, e o tema de Krypton. Que é o primeiro acorde quando começa o filme, e aquela música que vai subindo, e foi usada no trailer do Superman Returns. Sim. Né? Sim. É fantástico, né? Então, a trilha sonora fantástico. É John Williams, cara, tá pau a pau com o Danny Elfman. Danny Elfman e John Williams dão os braços um pro outro e vão pela rua na mesma direção, não precisa nem falar mais nada. Mas, assim, voltando, né, então, isso pra mim a DC tem essa força, né, apesar de não ter tantos filmes como a Marvel, né. Sim. Mas... E as independentes, eu também acho que temos bons filmes, né? Apesar de que a maioria das independentes também está sobre... são subdivisões da Marvel e da DC, né? Sim. Por exemplo, a Dark Horse, né? Que é do Hellboy. Sim. Ela é da DC, eu acho, né? Que sim, acho que é da DC. Ela é da DC, então... Mas, por exemplo, filmes bacanas também, por exemplo, como Hellboy, né? Que... Cara, tem gente que odeia Hellboy porque ele não é bem adaptado. O Guilherme Del Toro fez o Hellboy com o jeito que ele queria. É o Mas aí que tá. Mas aí é a picuinha, né? Que eu tava falando. É o personagem. É isso, Hellboy, nunca li, mas eu gosto dos filmes. Eu já li alguma coisa de Hellboy e realmente não está o que se poderia dizer de bem adaptado. Não é fiel. Aí que tá. Ah. Não é que não é bem adaptado, pode não ser fiel. Eu me expressei mal. Ele não é fiel, ele foi muito adaptado. Ele é um outro Hellboy, vamos assim dizer. Porém, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o Mike Mignola participou da criação desses dois filmes, tanto do Hellboy 1 quanto do Hellboy 2. Então, ninguém pode falar nada desse filme, porque se o dono, o cara que criou o Hellboy, participou e deu aval, disse que estava ok, quem é que é a gente para dizer que está ruim? Pois é. Então, assim, entre essas, eu teria que dizer que a DC tem os melhores, mas a Marvel tá fazendo, né, conseguindo fazer mais filmes bons, né? Se bem que, como tem muitos personagens importantes da DC que ainda não tiveram os filmes, né? E vai começar a surgir agora, né? Sim. Assim, mas também tô com medo de alguns, né? Então, por exemplo, o Lanterna Verde. Você acha que vai ficar um filme ruim? Não, eu tenho certeza. Eu já vi, eu vi o trailer e é o tipo de trailer que não tem como... Aquilo não é um filme bom. É uma porcaria. Aquela roupa que parece a Nano Suit do Crysis. O que é aquilo? Tipo, não faz o menor sentido. Porque assim, eles poderiam... Tem vários Lanternas, né? Pra mim, eles já fizeram tudo errado, porque eles deveriam ter escolhido um dos Lanternas bacanas, sabe? O Lanterna... É quando eu sou ruim com os nomes deles, mas... O Lanterna, por exemplo, do desenho animado, né? É o John Stewart. Ele é muito bom. Eles podiam ter feito ele. Até aproveitar pra fazer um... Assim, sem querer ser politicamente correto, mas, pô, era uma boa chance de botar um herói negro, né? Tá cheio de herói branco aí. Já que o Hancock do Will Smith não deu muito certo. Sim. Quer dizer, pô, uma coisa bacana, né? Justamente porque o Lanterna tem vários, né? Então, mas não, aí pegam o Ryan Reynolds. Nossa, assim, eu não tenho nada contra ele, eu gosto dele, mas eu só vejo ele funcionando, sabe, em comédia romântica e tal. Ele não me convence fora disso, e muito menos como um herói, muito menos como Lanterna Verde, sabe. Pelo trailer já deu pra ver que realmente não gostei, tô bem pessimista. Mas, por exemplo, a gente ainda não tem filme da Mulher Maravilha, que é um personagem muito bacana. Em animação, serve. É, pois é, as animações, né, que são bacanas, né? Mas enfim, os filmes, né, aí, pra todo mundo, o mainstream mesmo, é, ainda falta, né? Enfim, falta o Flash retornar, né? O Flash é um personagem muito legal. Ah, o Flash tinha uma série na década de 90, eu acho, que... Ah, essa eu assistia, não perdia... Não perdi um episódio. Cara. Era, aliás, duas séries de super-heróis da DC que eram muito boas, que era Lois e Clark, Aventuras do Super-Homem, e essa do Flash, cara. Eu não perdi nenhum episódio. A DC é bem sucedida na TV, né? Sim. É, com várias. O Batman, clássico, a Lois e Clark também, demais. Bom, Smallville, eu acho que já não tem tantos méritos artísticos, mas faz sucesso. A DC é bem sucedida na TV, né? Tava na hora de também ser bem sucedida. Agora, a Marvel, né? Bom, sem deixar de lado a Marvel, pô, a Marvel tem os dois Homem-Aranhas, que pra mim são pesos pesados, assim, nesses filmes de super-heróis. Quer dizer, o primeiro foi incrível, o segundo foi melhor ainda. Aí no terceiro eu falei, nossa, vai ser um filme que vai explodir minha mente, porque aí o Sam Raimi pirou na batatinha e... Não, mas sabe que eu revi, assim, não foi tão recentemente, mas eu revi o Homem-Aranha 3 esse ano, e você sabe que até aparecer pela primeira vez o Homem de Areia, o filme tá legal, assim, tá que nem os outros dois, Sim. Assim, mas eu acho que é com menos de meia hora que ele aparece, assim. Mas assim, até ali tá tudo certo, e a partir do momento que ele aparece, começa tudo a dar errado, e cada vez que ele aparece, estraga. Sim. Assim, o Homem de Areia não tinha que ter entrado, ficou vilão demais. E coincidentemente, a partir do momento que ele entra, né? Não tem nada a ver com ele, mas daí também começa a ter Homem-Aranha emo, enfim. É uma droga. Cara, você sabe a história por trás desse Homem-Aranha 3, né? Que o Sam Raimi queria fazer o negócio só com o Homem-Areia e o Duende Verde 2, né? Que seria o Harry Osborn. Tava um roteiro bacana, mas os putos da produtora chegaram e falaram: não, coloca também o Venom, que o Venom é muito popular entre os colecionadores, tal e coisa, vamos botar o Venom. Ele não queria botar o Venom, ele não... Mas a melhor coisa, mas uma das melhores coisas que tem no Homem-Aranha 3 é justamente o Venom, porque o Venom é muito bom. Sim. Então, já que estamos falando de melhores e piores, por que não dizer... Na tua opinião, sei lá, os três melhores filmes de super-herói? Pode cinco? Eu tinha pensado em cinco. Ah, top 5, tá bom. Top, passa seca, manda brasa. Bom, em primeiro lugar, eu vou colocar empatado. Tudo bem, sacanagem. Mas vou colocar empatado o Batman Begins e o The Dark Knight. Uhum. Que eu acho que, enfim, uma coisa só. Em segundo lugar, Superman, o original. Em terceiro lugar, Os Incríveis. Os Incríveis. Boa escolha. E pra mim é fantástico. Sim. E em quarto lugar, o Corpo Fechado, do Shyamalan. Corpo Fechado. Pô, daí, boa lembrança. Eu não tinha me ligado que ele era um filme. Ai, cara, bela lembrança. E fechando, Homem-Aranha 2. Esse seria o Five. Ah, tá. Por um segundo eu achei que você tinha falado 3, credo. Não. Homem-Aranha 2. Bom, vamos então aos meus top 5. Já que era pra ser. Eu pensei em top 3, mas já que você já entrou com top 5, que quase foi top 6, né? Mas... É, né? Então vamos lá. Top 5 Nerdmaster. Em primeiro lugar, o filme de super-herói que eu mais gosto é, sem sombra de dúvida, Homem de Ferro 1. Eu acho que foi uma das adaptações mais perfeitas, não só de personagem para tela, mas de personagem para ator. O que você acha de Robert Downey Jr. como Tony Cachaça? Eu acho fantástico, assim. Foi um casting muito bem feito, né? Muito feliz, porque... assim, sempre, na dúvida, sempre opte por um bom ator. Né? E esse ressurgimento agora, o Robert Downey Jr. mal popular, enfim, Sherlock Holmes e tudo mais, mas ele sempre foi um dos meus atores favoritos desde que eu era pequeno e assistia os filmes comédia dos anos 80. Assim, eu cresci adorando atores, sempre gostei muito dele. E é engraçado quando uma pessoa que você gosta muito, assim, um ator ou um artista, e ele não é tão, enfim, stream, né, quando ele de repente fica super famoso e todo mundo gosta dele, né? Porque eu sempre gostei dele, então fiquei muito feliz com esse casting dele, porque ele é realmente fantástico, né? E mostra que um grande ator vai contra, enfim, porque quando ele foi inicialmente escalado, né? Foi até uma surpresa, assim, tal, coisa do tipo físico, porque ele não faz muito esse filme. Enfim, mas ele é um bom ator, então faz toda a diferença, né? Eu sempre falo, não tem que ter a ver fisicamente, não tem que ser um de ação, tem que ser um bom ator, seja lá o que for. Pô, mano, eu não concordo nem um pouco. Botou um bigodinho, uma barbicha, ficou a cara do Tony Stark. Não, não, eu digo, né? Porque ele é baixinho e tal, e, não, e principalmente porque enfim, nunca. Até então não fazia esse gênero, né, de blockbuster, né? Ser uma bosta também, né? Até então ele não era um ator de pessoas ao cinema, né? Não é aquele ator que bilheteria, né? Uhum. Então foi uma aposta acertada, porque agora ele bilheteria por si só. Então tá. Número 2 na minha lista, Hulk de Ang Lee. Tem muita gente que o odeia, tem muita gente que o despreza, mas eu adoro o Hulk do Ang Lee e eu vou lhe dizer o porquê. Porque ele conseguiu pegar um lado do Hulk que o filme mais atual não conseguiu, que é a angústia do Bruce Banner em ser o Hulk. Eu concordo. Eu não sou dos que detratam. Eu gosto bastante do Hulk do Ang Lee. Possuo também na minha opinião. Gosto muito mesmo. E pra mim é um filme muito bom, de um diretor magnífico, né? O Ang Lee. Que pra mim é outro projeto atado, assim, você chamar um ótimo diretor pra fazer um filme, que é o que eu espero, e tenho grandes expectativas com relação ao Thor, por exemplo. Pela outra direção improvável, né, do Kenneth Branagh, né? Mas eu tô apostando que dá muito certo. Beleza. Número 3, aí eu vou concordar com você, Os Incríveis. Eu também havia pensado em botar Os Incríveis na minha lista de melhores, porque ele consegue... Você concorda comigo que Os Incríveis é quase um ótimo em desenho animado? Sem dúvida, sem dúvida. Lógico, né, com uma abordagem diferente, né, mas o cerne da questão, né, tá ali. E é fantástico, assim, é um roteiro espetacular. Direção magnífica, né? Ele quanto assim, é um roteiro muito forte, né? Muito boa, personagens muito complexos e muito bem desenvolvidos e como exemplar de ação, magnífico. Então, Brad Bird, sem dúvida nenhuma, até agora não errou, né? Nos longa-metragens. Eu já era fã do Brad Bird desde o Gigante de Ferro. Sim. Que nas animações ele fez 3 trabalhos magníficos, né, longa-metragens, né, fora os curtas também que ele tem, né, diretor, né, e Os Incríveis, sem dúvida nenhuma, assim, eu não sei decidir direito, assim, qual o meu filme favorito da Pixar, mas Incríveis chega ali no top 3 certamente, porque é muito, muito bom. Sim. Bom, mais um, número 4, agora, na situação... Me lembrar assim de cabeça, lógico, Superman, o filme, né? É o ápice, é o melhor herói no melhor filme. Então, você mesmo falou quando a gente discutiu agora há pouco sobre o Superman, é um filme impecável. Impecável. Eu não vejo defeito nenhum na narrativa e na história do Superman, o filme. Você consegue ver algo? Nada. Você que estúdio dessa área, consegue ver alguma falha de roteiro, produção ou direção no Superman? Não, nada. Pelo contrário, né? Tem só méritos, assim, um roteiro muito bem desenvolvido, assim, o crescimento, o surgimento do personagem. O Christopher Reeve faz um trabalho maravilhoso. Ele é um grande ator. E ele fez. Ele fez Superman de uma maneira maravilhosa. E não apenas o Superman, mas o Clark Kent. Sim. E muita gente, né, depois do filme novo do Bryan Singer, né, falando, tem muito efeito digital, né, que até, eu não sei se isso é verdade ou não, assistindo o filme, revendo o filme, até que eu fiquei com uma dúvida, e aí você começa a perceber, né, que diz que quando o Brandon Routh está como super-homem, eles fizeram uma maquiagem digital para dar uma mudada nos traços do rosto dele, né, para parecer mais diferente do Clark Kent, né. Só que o Christopher Reeve nunca precisou de nada disso, né? Ele, como ator, ele tipo, acreditava que ele era Clark Kent e de repente ele virava Superman e realmente até a gente ele conseguir enganar, né? Simplesmente como ator que ele é, ele fez esse trabalho magnífico. Então, Superman, sem dúvida, é um dos grandes filmes de super-herói. Uma coisa que era impressionante no Clark Kent, né, do Superman, no filme, é que o Christopher Reeve, ele até andava meio arqueado para fazer parecer que o Clark Kent realmente era mais... Franzino, né? Franzino, fraquinho do que o Super-Homem. Na hora do Super-Homem, ele era todo altivo, todo, eu sou o Super-Homem, viva ele. É uma confiança, sim. Nossa, pra mim, de todos, né, das séries e dos filmes, ele é o melhor Superman. Ele é o Superman, assim. Vai ser difícil ser substituído, infelizmente. Você falou tudo, ele é o Superman. E... número 1 ou número 5, sei lá, se eu tô contando do melhor pro pior, sei lá, whatever, não interessa. Watchmen. Cara, sinceramente, não digo a melhor, mas uma das melhores adaptações de quadrinhos pro cinema. Zack Snyder, o senhor é o Jesus Cristo dos nerds. O senhor tem o meu apoio. Inclusive, uma coisa que eu tenho certeza que você sabe, que você está sempre por dentro dessa área, titio Zack Snyder vai fazer o próximo Superman, né? Sim, sim. E com a tutela do Christopher Nolan, né? O projeto promete, né? Christopher Nolan como mente criativa aí por trás do projeto. O que você espera de Superman por Zack Snyder? Olha, assim, eu posso falar o que eu não espero. Eu espero que não seja sombrio. Porque, assim, simplesmente aquilo que a gente falou no começo, né? Ser sombrio, porque tá na moda ser sombrio. E os filmes de super-heróis têm que ser sombrios. Acho que não tem nada a ver. O Superman não é o Batman. Então, acho que eles têm que ser fiéis ao personagem. Sim. Mas eu espero um retorno ao tempo, né? Mais ao que Richard Donner fez. É o que eu espero, pelo menos. Ou talvez coisas novas, né? Porque, enfim, há espaço também para modificações. Aquilo que a gente falou de adaptação, né? Enfim, talvez não venha com uma visão nova pro Super-Homem. Que seja fiel a esse personagem. Ótimo. Bom, e não dá pra gente fazer uma lista de melhores sem uma lista de piores também, né? Seria sacanagem da nossa parte. Você fez quantos piores aí? Na verdade, a lista de piores eu não fiz ela. Eu vou falar da minha cabeça, assim. Cabeça? Vai de cabeça. Cai e joga de cabeça aí, Felipe. Quais são? Bom, eu vou me ater aos filmes. Tem alguns filmes, assim, tipo dos anos 80, produções de orçamento, de heróis, tanto da Marvel quanto da DC. Eu não vou entrar nessas. Eu vou falar filmes recentes e superproduções. Porque pra mim esses são os piores. Filmes que gastam dinheiro pra caramba e uma porcaria. Então eu começo com o Quarteto Fantástico. Um ou dois? Pode colocar os dois, já que os dois Batmans em primeiro, eu coloco os dois quartetos em primeiro dos piores. Eu acho, assim, muito, muito ruim. O roteiro eu acho terrível. Eu acho as atuações muito ruins. Eu não vou nem dizer casting, né? Eu acho a direção mesmo, assim, deles é horrível. E apesar de eu adorar a Jessica Alba, né, como homem, como artista, assim, eu devo dizer que ela é muito limitada, né, e lamentável, assim, a performance dela. Até o vilão, você pode me ajudar? Você lembra o nome do ator que faz o vilão, o Doutor Destino? Julian McMahon. Bom, ele é até um ator bacana e tal, no Deep Tuck mesmo, mas eu acho que ele tá horrível como Doutor Destino. Ele é... Nossa, tá muito canastrão e eu acho realmente muito fraco. E o primeiro, em particular, até os efeitos eu acho muito, muito fraquinhos. Então eu boto em lugar o Quarteto Fantástico e até com a primeira de protesto, porque são filmes que até fizeram boa bilheteria, né? E eu acho muito triste quando filmes fazem boa bilheteria. E eu sei até gosto desses filmes, né? Nada contra. Cada um gostar do que quiser. Mas eu acho bem fraquinho esses dois. O fato de eu gostar não faz com que o filme fique melhor ou pior. Eu gostar ou desgostar não deixa o filme melhor. O filme é ruim mesmo, fazer o quê? Mas eu gosto de tosqueira. Agora, olha só. Coisa que eu não consegui suportar no filme do Quarteto Fantástico foi justamente darem superpoderes pro Doutor Destino. Pô, pelo amor de Deus, o senhor Victor Von Doom, né, Julian McMahon, ele é um excelente ator, a interpretação dele de um cara arrogante, eu acho até que ficou legal a arrogância dele no, como Doutor Destino, tal e coisa, mas Doutor Destino com pele magnética e poder eletromagnético, ah, vai pastar, rapaz, vai puxar. E tem outra coisa também no 2, no que eu acho lamentável, assim, realmente é reprovável, né, o machismo que o filme tem durante todo o filme, com a mulher invisível, e ela torna-se uma personagem extremamente submissa, sempre precisando ser salva pelo homem, e vai ser a dona de casa, é de um machismo, assim, eu acho terrível, coisa que Hollywood vive fazendo, e esse tipo de coisa eu acho extremamente improvável, sabe? Isso tem que ser pensado. Tem algumas, assim, quando a gente tem uma grande responsabilidade, né? E como, vamos parafrasear o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, esse pessoal que faz cinema pra um monte de gente ver tem uma responsabilidade. Eu acho lamentável o que eles fazem no 2, assim, fora o filme, né? Digamos, ser ruim, mas tem essa questão também moral pra mim, assim, que é extremamente reprovável. Você achou que o quarteto novo chegou a ficar pior do que o quarteto do Corman? Então, assim, se vamos pegar tecnicamente e tal, tudo não. Mas eu sempre acho que um filme que tem um puta orçamento que nem um Quarteto Fantástico novo, se ele é ruim, ele é muito pior do que um filme que nem o do Corman, que não teve, né? Então eu acho que o Corman é melhor, gente. Eu acho. Mais algum ruim? Bom, esses dois e... Bom, eu incluiria aí também, tenho que incluir porque é um dos piores, esse é terrível e esse doeu no coração, porque o Quarteto Fantástico eu vi direto em vídeo, né? Porque pelos trailers e tudo mais eu nem me arrisquei a ir ver no cinema. Mas esse é o que eu vou falar agora, eu vi no cinema e eu fui enganado pelos trailers e eu fiquei revoltado, que é Elektra. Pambas! Acho que é da ferida agora, Felipe. Papagaio, esse é o meu número um em filmes piores. Pela mãe nada, cara. É muito ruim. É terrível. Sim, a escalação da Jennifer Garner com o Elektra pro Demolidor já foi terrível. Nada contra ela. Que pra personagem ela pra mim nunca funcionou, né? Lá no Demolidor já não. Aí tudo bem, resolveram fazer um filme só dela, né? Então, um problema pra mim, que continua no filme dela, que é uma pista que não tem nada a ver. E aí todo o resto, a história é horrível. Não, sem pegar o fato, assim, fidelidade à personagem, né? Assim, porque não é todo mundo que conhece, enfim. Porque se for pegar nisso, aí é um desastre total. Mas pra quem nunca viu nada, né, vai assistir o filme, é um filme horrível, péssimo, o roteiro horrível, os efeitos especiais terríveis, as atuações pior ainda, é um filme que eu fui ver no cinema e são poucas, eu costumo escolher bem, eu sei bem o que eu gosto, o que eu não gosto, então eu geralmente vou ver o filme no cinema que eu sei que provavelmente eu vou gostar, mas esse é um daqueles poucos que marcam, assim, que realmente deu uma bola fora, porque foi dinheiro jogado no cinema. O trailer te enganou? O trailer me enganou e eu mantenho não é minha empresa, mas o trailer é bom, o trailer realmente me enganou, porque o trailer é bacana, eles mostram aquelas cenas chave, assim, são curtinhas, mas eles conseguiram editar, fazer 2 minutos bacana, né? E aí me enganou, né? Então me dei mal. Clássico de filme que o trailer é melhor que o filme. Exatamente. Bom, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mais algum ou posso passar pra minha lista? Pode passar, fica nesses três só dos piores. Bom, primeiro, já falamos, não vamos falar de novo, que o filme não merece que seja mais falado, Elektra. Que nojo. Espero que um dia a Elektra ganhe uma boa versão pro cinema. Ela é... Coisa horrorosa. Na mesma linha da Marvel, na mesma linha do não deviam ter feito, foi Motoqueiro Fantasma. Olha, esse eu não posso falar. Muito ruim. Você não viu? É sério que você... Não vi. É sério, não vi. Eu não continue vi. Continue não vendo. Eu não vi porque assim, no cinema, porque também não botei muita fé e até hoje ainda não tive a oportunidade. Não aluguei, não vi na TV nem... Cara, porque Nicolas Cage... de Johnny Blaze não convenceu, mas de jeito nenhum. Nicolas Cage tem aquela cara de songo mongo que ele faz, sabe quando ele interpreta, parece que ele tá interpretando autista. Pelo amor de Deus, até porque a voz do Nicolas Cage também é a voz do motoqueiro. Eles não botaram outra pessoa pra fazer a voz do motoqueiro. A voz do motoqueiro é a voz do Nicolas Cage. Até na hora que ele é motoqueiro fantasma, que é 100% CGI, ele é songo mongo. Pelo amor de Deus, cara, é um filme escroto do começo ao fim, cara. É que ele queria muito ser um herói, né? Ele queria ser o Superman, né? No cinema, mas aí não deu, né, certo? E aí ele foi atrás, ele queria, porque queria fazer um filme, e aí acabou fazendo Motoqueiro Fantasma. Me deixa mais revoltado ele depois em entrevista dizer que é fã do personagem. Ah, toma banho, pô! Mas só pra tu ter o nível da brincadeira, só pra tu ver o nível da brincadeira e de repente você nunca mais querer nem chegar perto do... Tá uma cena com o Johnny Blaze, né? O Johnny Blaze. Acabou de saltar de um daqueles saltos dele de show, de espetáculo. Aí ele tá no trailer com a equipe dele. E como é que ele está passando o tempo? Assistindo filmes de orangotango e comendo M&M's. Uma taça gigante. Imagina Johnny Blaze com uma taça gigante de M&M's e... Filme de orangotango. Onde você vê isso? Em Hollywood. Não, na cabeça depravada do Nicolas Cage. Nicolas Cage é maluco. Que coisa de louco. E para terceiro pior filme de super-herói da minha vida... Caramba, eu vou botar mais pela galhofa que virou do que por ser ruim, porque eu não achei ele realmente ruim, mas ele ficou muito galhofa, que foi o Mestres do Universo, o filme do Remy. Esse é fogo. Não é um filme ruim? Não, ele não é um filme ruim, mas, porra, ficou tão galhofa, cara, ficou tão... É a típica adaptação dos anos 80, né? E também início dos 90, né? Que foi a mesma coisa que fizeram com o Mario, né? Sim. O Super Mario. Não começa. Nem começa a falar do filme do Mario. Não. Para. Que depois a gente faz um Paranerdia sobre filmes de videogame. Videogame. Vamos começar a falar do filme do Mario, porque eu não quero chorar. Não quero chorar. Mas enfim, é uma coisa, o filme dos Mestres do He-Man, né, os Mestres do Universo, é bem isso, né, uma inspiração total, assim, de eles querendo levar a uma história para os anos 80, assim, é terrível, é terrível. Quem foi que teve a ideia de achar que Duff Lundgren parecia com o He-Man? É, porque era um cara forte e loiro. O pessoal, imagina a reunião numa sala dos executivos lá. Vamos fazer o filme do He-Man, que faz sucesso na televisão. Vamos fazer. O He-Man é esse cara forte e loiro. Aí, quem é forte e loiro? Temos aqui a Duff Logan, ele fez rock. É assim, vamos chamá-lo, ele é muito bom. Cara, a reunião foi assim, você pode ter certeza que a escolha, e até hoje, assim, muitos castings aí, você pode ter certeza. É assim, a cabeça dos caras é... executivos, quando não tem um diretor, né, quando não tem gente criativa, de fato, quando é filme de estúdio, né, é bem assim que funciona. Uma coisa que salvou o filme do He-Man, pelo menos aqui no Brasil, é que quando passou, principalmente na Globo, passou com a dublagem clássica, né, com a dublagem do cara, esqueci o cara que faz o He-Man. Sempre esqueço, ele é muito bom, um dos melhores. Você sabe de quem que eu tô falando, né? Então, passou com todas as vozes dos dubladores do desenho animado, então ficou uma coisa, pelo menos, saudosista, né? Aí depois lançam o DVD, não sei se você ficou sabendo disso, lançaram o DVD do Mestres do Universo, né? Lado. Mas redublado, tudo. Lado, que desgraça. Que miséria. Que a única coisa que salvava aquele filme era a dublagem, pô. Aí pegam e redublam lá. Sacanagem. A redublagem no. Quer dizer, redublagem não, a dublagem Eles fizeram também no, nos filmes dos X-Men, né? Sim. Eles, os mesmos dubladores dos desenhos animados, né? Muito bom, aquele é o meu Wolverine favorito. Aquela voz de Wolverine é a minha voz favorita de Wolverine. Pelo amor de Deus. É a voz do Capitão também, eu sempre lembro. Do Tintin. Das aventuras de Tintin. Sim. Sim. Bom. Mais algum ruim? Não, acho que já tá bom, né? Chega de falar. Bom, que tentei, né? Mas. Falar de porcaria. Já tô com dor de cabeça de tanto falar porcaria. Chega. A verdade é que a maioria é ruim, se a gente for começar a falar. Não, tem alguns que se salva. Tem alguns que se salva. Não, tem. Pra mim, a maioria é ruim. Você tá sabendo, ou pelo menos o que a mídia já lançou sobre os dois filmes que vão ser os explode quarteirão da história do cinema de super-heróis, né? Que é a Liga da Justiça, pelo lado da DC, e Vingadores, pelo lado da Marvel. O que você espera dessas duas franquias? Você acha que vão dar bons filmes? Nesse caso, eu acho que eu saio na frente, porque, inclusive, fisicamente, né, assim, realmente sai na frente, porque já tem todo o elenco, já foi apresentado, já tem o diretor, já tem pista, então, obviamente, um na frente. A Liga da Justiça da DC ainda em fase de desenvolvimento, tem casting, não tem nada concreto, nem a confirmação de Batman e Superman no filme ainda existe, né? Então, esse eu tô um pouco mais temeroso, porque os únicos sucessos, assim, da DC, dos grandes personagens da DC no cinema até agora, são Batman e Superman. Então, mas eu, por exemplo, não vejo a mesma coisa que vai acontecer com os Vingadores da Marvel, né? Que eles vão pegar os atores que estão interpretando os heróis, vão interpretá-los também no filme dos Vingadores. Na DC, isso, por exemplo, eu acho muito difícil o Christian Bale entrar num filme da Liga da Justiça. Eu acho praticamente impossível isso acontecer, mas enfim. Superman, aí a gente também não tem o Superman, porque o Brandon Routh fez, mas não foi um sucesso, então meio que tanto faz se vier outro ator, porque ele não marcou tanto a ponto de a gente ficar preso a ele. Mas eles estão querendo, enfim, a gente já sabe e tal, vai ter um novo filme do Superman, então vamos ver o que vai sair. Mas os outros personagens ainda não tiveram filmes, né, de sucesso. O The Flash, a Mulher Maravilha, então... O Aquaman só o James Cameron no Entourage, né, que fez o filme do Aquaman. Mas, então eu tô mais esperançoso e confiante com o filme da Marvel, né, Os Vingadores, do que com a Liga da Justiça. E falando sobre a Marvel e Os Vingadores, o que você achou da ideia da Marvel de assumir o papel de estúdio para poder fazer a Marvel Studios? E a ideia deles de interligar todos os seus super-heróis num mesmo universo. Eu achei muito bacana. Bom, acho que isso vem desde... Eles têm essa ideia, acho que desde o Homem de Ferro, do sucesso que fez, eles já estavam plantando a semente. Então todos os filmes que saem da Marvel, no final dos créditos, já tem uma ligação com o próximo. Então, e os contratos feitos com os atores já vislumbrando o filme dos Vingadores. Então, eu acho isso muito bacana, eu acho muito importante isso que eles conseguiram fazer, juntar os atores que estão interpretando os filmes solo para viver os mesmos personagens no filme dos Vingadores. Eu acho que isso facilita a identificação com o público, enfim. Acho uma pena que o Edward Norton não possa fazer o Hulk, né? A gente vai ter um Hulk inédito, que é o Mark Ruffalo. Gosto muito dele também como ator, mas eu gostei muito do Edward Norton. Então, uma pena que ele não tenha se mantido. Mas enfim, todos os outros estão mantidos. Então, enfim, acho que tem tudo para dar certo e acho que vai ser um grande sucesso. Nesse eu aposto, assim. E também pelo diretor, né? Joss Whedon, que é um nerd de marca mais cara, assim, bacana, e tenho certeza que ele vai fazer um filme bom e tanto assim, para agradar tanto aos fãs dos quadrinhos quanto ao pessoal que está acostumado a ver só os filmes no cinema. Eu também tenho todas as esperanças. Eu até não gosto de ter tanto hype, tanta ansiedade por um filme, porque normalmente quando eu tenho muita ansiedade por um filme eu acabo me decepcionando, mas tomara que eu não me decepcione com os Vingadores. Eu acho que os Vingadores não vão me decepcionar, pelo menos eu acho que não. Eu também, corroborando com aquilo que você falou, sim, a Marvel já está pensando no filme dos Vingadores desde o filme do Homem de Ferro 1, porque foi a partir do Homem de Ferro 1 que foi criado a Marvel Studios com o intuito da iniciativa Vingadores. Então isso já era um plano desde o início. Infelizmente, eles não conseguiram recuperar os direitos do Homem-Aranha, nem dos X-Men, nem do Quarteto. Isso vai ser uma pena, porque a gente vai continuar tendo as porcarias. Ainda mais com essa ideia de que vão fazer reboot do Homem-Aranha. Cara, pelo amor de Deus, pra que eles vão fazer reboot? Eu não tô tão otimista assim a respeito do reboot do Homem-Aranha. Será? Assim, as pessoas que estão envolvidas, pelo menos, eu tô curtindo. Então, vamos ver. Tá a pegada que o Sam Raimi tava fazendo com o Tobey Maguire, pô... Mas ele fechou, né? E não fechou tão bem. Pô, eu vou ficar chorando minhas pitangas também, não. Já pra lá. Só um último caso pra gente poder discutir. Na minha opinião, algumas caracterizações no cinema, principalmente nos quadrinhos, nos filmes de super-heróis, elas ficaram fantásticas. Eu quero que você, inclusive, analise comigo três caras que ficaram perfeitas as caracterizações. Que você viu, você olha, é o personagem, não tem como negar que está lá o personagem. Um, nós já falamos... que é o Robert Downey Jr. como Tony Stark. Ficou um Tony Stark perfeito, tão prepotente quanto, tão beberrão quanto, tão mulherengo quanto. Perfeito Tony Stark do Robert Downey Jr. Um outro é o Ron Perlman com o Hellboy. Tudo. Sim, demais. Mas, pô, o cara... tem que, por trás da maquiagem tem que haver a interpretação do cara, senão só a maquiagem. Sim, a presença, a voz. Tudo. E a presença do Ron Perlman como Hellboy tá perfeita. Você concorda? Demais. Concordo. Agora, nenhum desses dois ganha da melhor caracterização de personagem de quadrinhos, que é o JJ Jameson. Eu achei que você ia falar outro. Você achou que era quem? Achei que você ia falar o Wolverine. Ah, não. Quem é? O Hugh Jackman tá baixinho, tem aquela cara de bunda de Wolverine, mas não. O JJ Jameson dos filmes do Homem-Aranha ficou perfeito, cara. Parecia que eles xerocaram uma folha dos quadrinhos do Homem-Aranha e colocaram o cara lá, o J.K. Simmons, que interpretou o JJ nos três primeiros filmes do Homem-Aranha, é um senhor ator. E se você for ver uma foto dele sem a paramentália, né, que ele usou como JJ, ele é completamente diferente daquilo, cara. Foi uma caracterização perfeita. O cara se transformou no JJ Jameson. É muito bom. uma das melhores coisas que tem no filme é... Você não concorda que tá igual? Tá igual o JJ? Tá. Sozinho. Você pega o desenho, né? Procura aí, né? Quem não conhece, né, o personagem, é idêntico. Sim, cara, eu vou postar uma foto aqui no post do Paranerdia para vocês verem a comparação entre um desenho feito do JJ Jameson e a cara que o JK Simons ficou. Cara, pelo amor de Deus, é idêntico. Parece que quando fazia o desenho do Homem-Aranha, né, nos quadrinhos, eu chamava JK, chega aqui para posar pra gente, porque, pô, ficou demais, cara, ficou perfeito, pelo amor de Deus. Bom, com essa, eu acho que a gente já falou pra caramba, já falamos besteira o suficiente. E, Felipe, mais uma vez, meu querido, já é a terceira vez que eu te abuso nessa situação de ser convidado nerd. Tu sabe que você é meu amigo do coração, você é meu amigo virtual, mas é quase tão amigo como se fosse um amigo da família. Quer deixar algum recado pra galera? É bom, então só reiterando, né? visitem lá meu blog, site do Fonseca, blogspot.com, e lá tem link pro meu Twitter e pro meu canal também. Sejam bem-vindos. Sim, eu recomendo, gente. Esse menino aqui escreve bem pra caramba. Esse cara sabe escrever com uma coisa de louco, cara. Ele escreve. São seus olhos. Você escreve bem. Não preciso ficar puxando o saco à toa, porque principalmente você não me paga por isso. Bom, com essa, vamos encerrar por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera! Would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching-